Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Parafraseando Barolo, que calor da Zâmbia. E aí, Gabriel, aí também tá muito calor? Olha, até onde eu sei, a gente mora na mesma cidade. Eu acho que alguns quilômetros não vai mudar esse calor da porra. O cara tá em outro meridiano. Porra, Afonso Pena. Pô, Afonso Pena não é longe, cara. É, você mora um pouquinho longe, né? Da minha casa, não vai dar uma diferença. Ah, longe. É outro fuso horário. É. Bom, nós estamos recebendo o pessoal hoje no podcast, uma convidada muito especial, uma convidada que eu conheci ela através ali da Cibrand Marcas, que é incrível os conteúdos que eles gravam lá nas redes sociais. Estou aqui com a Jéssica Dranca. Oi, prazer. E tá muito calor aí também, Jéssica? Ah, aqui tá muito quente. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje para falar sobre patentes e marcas, né? Um assunto aí bem específico. E eu gostaria de perguntar, como é que você iniciou nesse mundo de marcas e patentes? Como é que foi isso para você? Olha, foi algo totalmente inesperado. Bom, eu sempre fui vendedora, no caso, né? Eu sempre trabalhei em lojas, em comércio, mas eu tava tentando sair desse ramo porque eu curso faculdade de Direito. Daí, como eu tava trabalhando no banco, eu falei, bom, eu vou tentar num escritório. E nessa apareceu uma vaga justamente para trabalhar nessa área, só que eles não exigiam até mesmo faculdade de Direito, mas outras coisas, porque marcas e patentes, por mais que virem um assunto jurídico, no final, o início dele é mais administrativo, não é preciso ser um advogado para solicitar um registro de uma patente ou de uma marca. Mas o ideal é que se já tenha uma pessoa, né, que entenda da área jurídica e de leis, para justamente estar nessa área. Eu me candidatei à vaga, mas não acabei fugindo muito do comercial, porque eu sou consultora comercial de marcas e patentes. Eu não faço, né, fico fazendo o processo. Eu sei como funciona o processo, eu sei fazer um recurso e tudo mais, mas ali o meu caso é realmente vender os registros, falar com as pessoas, explicar como é que se dá. E eu só passei na entrevista porque eu estudei na faculdade de Direito, Marcas e Patentes, em Direito Empresarial. Bacana, bacana. E qual que é a diferença de uma marca e de uma patente? Vamos começar com o básico. É, vamos lá. Tem muita gente que fala, vou patentear a minha marca. Não, tá errado. Tá, patente é somente para uma invenção, um modelo de utilidade. O que que é isso? Quando você cria algo, né? Patente é somente para aquilo que você possa comercializar em uma linha de produção. Por exemplo, o que que você pode fazer numa linha de produção? Um carro, guarda-roupa, peças, remédios, isso tudo pode ser trabalhado em escala. Então, isso sim pode ser patenteado. Uma ideia, um método, um nome, não tem como. Aí, no nome, no caso, você tem que fazer um registro, né? A marca é o que difere um produto de outro produto ou um serviço de outro serviço dentro do mesmo segmento. Então, a gente já tem a diferença entre a patente e a marca. Agora eu vou dar um exemplo melhor. Digamos que um laboratório cria um remédio. Ele tem a patente desse remédio. Ou seja, ele tem a titularidade de produção desse remédio. Somente ele pode produzir, fabricar ou quem ele autorizar. Então a pessoa tem que pedir a concessão para poder fabricar. E claro que a pessoa que criou a ideia recebe bastante para isso, né? Tem que pagar uma concessão para fabricar. E digamos que o laboratório criou a azitromicina. Então ele tem a patente da azitromicina. Aí ele deu o nome azitromicina. Esse nome do remédio deve ser registrado como marca, porque é o que diferencia ele dos outros remédios que vendem na farmácia. Então, bacana, a gente já tem os dois em um, para entender bem. Bacana. Meninos, tem alguma pergunta para fazer para Jéssica? Pode fazer. Como você comentou ali na questão dos royalties que é pago para o criador, como é que funciona esse processo? Ele tem que ser... ele que solicita, a empresa que vai utilizar que entra em contato, existe uma ponte entre os dois, como que funciona isso? Em regra é um acordo, é meio que a pessoa que cria, né, que também quer que a outra pessoa explore, às vezes, como alguém que tem o interesse e entra em contato, daí geralmente esse contato é feito entre advogados mesmo. É que nem eu vou falar já pra você, a patente não é minha especialidade mesmo, a minha é marca, né, a minha totalmente é marca, então o que eu tenho sobre patente não é muito profundo, para falar aqui, mas é uma ponte mesmo, né? Geralmente é os advogados que intermediam essas questões, né? Porque são interesses dos dois. Tanto a negociação de valor de royalties, como que forma, o que tem que seguir é quase que igual franquia. Você tem que seguir o padrão, tem um monte de requisitos ali, né? De acordo com o que o dono da patente quer. Bacana, bacana. Gabriel, quer fazer alguma pergunta pra Jéssica? É, não formulei nenhuma, capitão. Foi mal. Foi mal, tudo bem. Porra, tudo meu bem. Mascote, como assim? Mascote. Vamos lá. Eu tenho várias, na verdade. Eu tenho montado aqui então um questionário. Mim, ué. Porra, não, não, mas é que eu tenho que fazer. Não, mas tem que dar espaço pra todo mundo perguntar, né? Não, me passa uma então, né? Vamos lá. É, mas eu gostaria também de focar algumas perguntas, até a gente, eu sei muitas a resposta, mas para o nosso ouvinte também entender. É, empresas registradas, pode ter empresas registradas com o mesmo nome, Jéssica? Pode sim, mas desde que sejam em atividades diferentes, né? A gente usa muito, por exemplo, o Veja. Tem a Veja Revista e tem a Veja Produto de Limpeza, que a gente conhece, né? Ali de limpar fogão, essas coisas. Então a gente pode ver que são nomes iguais, só que são em classes diferentes, categorias diferentes, que não causam confusão ao consumidor. Agora, se, por exemplo, um fosse marca de roupa e o outro de calçados, não poderia. Por quê? Porque qual que é a tendência de você achar que a pessoa que produz a roupa agora produziu uma linha de calçados? Total. Você pode pensar, nossa, agora eles estão produzindo calçados. Então gera confusão no consumidor e por isso eles não permitem. Então tudo que for meio parecido, classes afins, eles não permitem. Nomes iguais. Isso faz um tempinho que eu ouvi um professor comentando essa questão do... Não sei se encaixaria exatamente no plágio, mas ele tem ainda um certo nível de tolerância, alguma coisa do tipo, assim, de similaridade entre as marcas desse mesmo segmento? Olha, às vezes tem um pouco, principalmente em questão de logo. Eu já vi casos de problema de amaciante que estavam falando que a logo era parecida, que só mudava o nome, o estilo da letra. Eles estavam alegando mais plágio, mas tem marcas em que são relativamente parecidas e acaba passando, porque são nomes que acabam, que a gente chama de marca fraca, que todo mundo pode utilizar, sabe? Entendi. Fica como marca fraca, e aí eles falam que a pessoa não tem exclusividade sobre aquele nome. É bem interessante essa questão da marca fraca, que ele daria para se dizer que... Eu não vou falar em todos os casos, porque daí também, né, eu estaria colocando a carroça na frente dos cavalos. Mas isso é um negócio que pode ser chamado do pega-bobo. Porque, por exemplo, filmes. Filme tem uns exemplos bem legais. Acho que todo mundo já deve ter visto aquele... Puxa vida, como que era? Cine Brinquedo? Filme Brinquedo? Alguma coisa assim. Então, assim, na época tinha lá que filme que estava fazendo sucesso. Carros, da Pixar. E era um sucesso trondoso. Uhum. E aí você ia na Americanas, normalmente tinha esses filmes. Aí você olhava, lá tinha a capinha, daí tinha lá os carrinhos, assim, as carinhas e tal, o carrinho que falava, e o nome do filme era Carrinhos. Né? Sim, isso aí entra assim como uma imitação, porque induz o público a erro. É, aí o cara, pô, ele olha assim, ou sei lá, tá meio desatento, ou não conhece muito, olha lá, pô, é a mesma coisa, vou levar. Exatamente. Todo mundo já viu aí Polystation, marca de comida também tem bastantinha, bem essa não, pegada. Sim, não, você nem sabe. Teve uma pessoa que criou o nome de uma loja e pegou a Lilica Ripilica, sabe a Lilica Ripilica da marca? Uhum. Pegou o ratinho e colocou ela. Eu coloquei na minha fachada, eu não sabia que não Caraca. Podia. Eu falei, ah, que bom. Uhum. Com certeza, você pode pegar o rato que os outros desenharam, pagaram pra desenhar, pra inventar, pra pôr no seu. Uhum. Não tem nenhuma barreira pra isso. É, daí ela foi notificada pela Lilica Ripilica. E aí falou, né? Tipo, eles exigiram uma indenização, lá, deu o maior problema. Mas se serve, o Gabriel até mandando aqui no chat que a foto aqui. É justamente isso, os carrinhos. Era basicamente ó, a mesma ideia, Gabriel. Não é cópia, não, fique tranquilo que é zoeira, pô. esse ali é capa de febre, de YouTube, hein? Só. Esse é pra representar ali, a cópia, né? Ali. Aquele ali imitou muito, ele pegou toda a ideologia, porque a marca, ela pega ideologia, não somente o que é escrito, mas também o falado, a ideologia. Então ali pegou todo o desenho, só mudou um pouquinho o rosto dos carrinhos e colocou os carrinhos. Pegou toda a ideologia do filme pra ocasionar confusão. E ficou feio pra caralho, hein? Olha, coisa horrorosa, mano. Cara, eu vou falar, eu acho que... Esses caras deviam fazer o... Ah, tá ali, ó. Vídeo Brinquedo. Eu não tava lembrando exatamente o nome. Ah, acho que essa produtora maldita, é, cara. É, faz tipo, só filme é só bootleg mesmo. Só. Eu acho que os caras fazem, tipo, em uma semana o negócio, assim. É só pra ir no hype do filme mesmo pra ver. Henrique, pra tu ver o nível. Você, cara, faz melhor animação que os caras. Ah, obrigado, muito obrigado. E não é por pouco, obrigado. Vou falar. E passa longe ainda. Não, muito obrigado, porque eu sou editor de vídeo, agora a gente tem um projeto, só pra contextualizar, de animações, igual o Jovem Nerd tem, que ele faz os cortes dele, ele coloca animaçõezinhas, assim, do que eles estão falando, eu tô tendo a mesma ideia, a gente já tem dois vídeos no YouTube, e eu tô aprendendo ainda, né, pelo Adobe Effects, pelo vídeo, agora me fugiu o nome do outro programa, mas a gente tá usando esses programas pra fazer um trabalho legal também, em cima dos podcasts e tudo mais. Legal. E o pessoal tem gostado bastante, o pessoal tem gostado bastante, né, só que, claro, eu não sou um animador. Eu não sei desenhar o boneco. Na verdade, designer gráfico, que nem os meninos falam. Eles gostam até da minha. Como se diz? Da minha thumbnail que eu faço, né? De cada podcast. Ali até cheguei a mandar uma ali pra você ter mais ou menos uma ideia de como fazer a capa. Uhum. Mas assim, eu gosto muito dessa área, sabe? Mas a gente vê muito plágio, né? E é muito engraçado porque. É, você compra lá os kits designers, aí tem lá os designers do hambúrguer, aí você só vai lá, altera, coloca teu nome. Tem muita gente que faz isso na internet, né? Tipo, pega a capa, só muda alguma coisinha lá e tá pronto, né? Só que não tem ninguém pra fiscalizar isso. Como é que funciona essa fiscalização, sabe? Tipo, você que copia uma logo, alguma coisa assim, e aí diz, ah, tá aqui, ó. Olha. Eu vou te falar que, real, não existe essa fiscalização, assim. Tipo, lá no registro de marca, se você tentar registrar uma logo e ela for parecida com outra, eles vão negar. Mas não tem um lugar que, tipo, existe todas as logos do mundo lá cadastradas que você joga pra ver o que tem, o que não, o que é igual. É um negócio, assim, sem fim. Se você vê algo parecido com o seu, você tem que denunciar. Tipo, você tem que ficar caçando. Assim, é bem nada a ver essa parte mesmo. E é porque, assim, nós designers, a gente tem um site que é o... Pode falar, Giovanni. Não, pode continuar. Acho que talvez até seja o mesmo exemplo. No caso, eu ia comentar que nós, designers, nós temos o FreePic, né? Que é um site que tem, tem ali logos que você pode usar que não tem direitos autorais. E aí entra nessa questão. Existem sites e tudo mais, né? O próprio YouTube, ele tem uma biblioteca de música sem direitos autorais, né? E tem diversas questões, apesar de que, bem, todo mundo usa, às vezes, uma música e tudo mais, e ela tem lá os seus direitos autorais, né, mas, por exemplo, a logo, eu geralmente tenho esse cuidado de usar, geralmente, criar uma coisa do zero, eu gosto de criar coisa do zero, às vezes eu pego os vetores, mas os vetores são grátis, alguns vocês pagam, né, aí você ganha um contratozinho, ele vem um contrato, assim, você tem direito a usar aquele vetor, aquela imagem, porque você comprou o direito dela, né, você tem uma assinatura dela, e aí você tem libera ela pra você. Isso eu acho bem interessante. Porque tem muita gente que, primeira coisa, né? O cara, ninguém vai descobrir que o cara usou a imagem lá do... né? Então, é uma coisa, assim, bem, assim, que, tipo, tem uma fiscalização, né? Não, é bem vago, e vou te falar. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, por exemplo, eles falam que não tem como registrar como marca os desenhos do Canva, né? O Canva é o mais conhecido que todo mundo utiliza. Teve uma cliente minha que ela usou no Canva, fez lá no Canva, claro, fez as alterações dela, não pegou exatamente igual do Canva, mas ela fez umas alterações, a gente entrou com o pedido de registro e passou, e eles falam que não passa. Nossa. Então, assim, é bem vago, eu vou falar assim que é um tanto tipo contraditório mesmo as coisas, assim, tem coisa que passa, tem coisa que não, depende da vontade do relator do INPI que tá analisando. Se mandar ali mais 15 para as 6 da sexta-feira, passa qualquer coisa, certeza. Qualquer coisa. Faz isso, né? Depende do dia, se tá de mau humor, se não. Se rola um dinheirinho por fora também, acho que o pessoal... Tem muitos boatos sobre, né? A gente não pode falar porque a gente não tem provas, sim, né? Então, mas assim, as más línguas falam, né? O Zé da padaria não vai conseguir, mas o Banco do Brasil, se ele tentar, talvez consiga. Teve um professor meu da faculdade que ele trabalha, faz algumas coisas relacionadas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e ele falou, se a Coca-Cola pedir registro, amanhã sai. Caralho. E para as pessoas normais é um ano, 8 meses. Quem somos nós, meros mortais, comparado à Coca-Cola? Coca-Cola. Só que a dela é marca de alto renome. Marca de alto renome, você chega a pagar às vezes 20 mil reais pra ter. Caralho. Caro. A gente tem a nossa caveira do Gimito aqui, mas... Eu tenho que verificar se esse nome pode ser utilizado. Tem que ver se já tem um piada do YouTube que já usou, estamos fugindo. O nome de quem registra antes, né, pô? Eu acho que o moleque do YouTube que faz de Minecraft e a descrição do canal é pão. Eu acho, cara. Vamos ver quantos inscritos que ele tem, vamos ver. Ele tem 81, eu tô aqui. Só pra Jéssica entender, é que a gente tava pesquisando de mito e a gente descobriu um menino de 12 anos que grava vídeo de Minecraft e tem o nome do canal de mito. Né? Isso. E na época a gente foi criar o nome, a gente não tinha um nome, quando a gente fundou o podcast era eu e o Giovanni, o Gabriel ele acabou entrando depois de um ano até de podcast que a gente montou, aí, né, a gente acabou conhecendo, eu acabei com o Gabriel e acabei dando ele pra fazer parte do Gimito, porque, pô, o cara é super divertido aí, precisava de mais uma pessoa pra dar mais um ânimo, né, no podcast, aí como a gente, todo episódio a gente tá entrevistando alguém, Era uma coisa assim, falei, não, pô, vai encaixar legal, né? Mas antes era o nome Giovanni e meu nome Henrique, né? Aí na escola me apelidavam de Mito, e o Giovanni lembra dessa época, né, Giovanni? Giovanni lembra, só aprontava. Ficou de Mito, virou um nome, mas é um nome meio tosco, né? Mas ficou esse nome, né? A gente não conta o nome da história do nome, né? Porque é uma bosta, né, a história. Não tem nenhuma superação, eu sofri um acidente, não. É Gico, Mito, acabou. Porra, é simples. Ah, pra mim o nome é autoexplicativo, pô, nem precisa. Sim. É, de 12 anos usa. É pra ser sentido, não é pra ser entendido. Viu qual caminhão hoje com escrito essa porra, seu viado? Não, essa aí é minha já, pô, tem patente. Vai na lápide, né, quando for... Ei, slogan não pode ser registrado como marca, mas você pode ter os direitos autorais do slogan. Olha aí, ó. Os direitos autorais, então. Nunca mais falou isso na minha vida. A gente vai ter uma vez perguntando falando assim. Pode seguir. De registro de marca, teve uma marca que um dia que eu vi que eles entraram com pedido de registro e foi negado. Daí foi negado, eles entraram de novo, foi concedido. Eu falei, nossa, que bom. Eu acho que eles mandaram segunda-feira, 8 horas da manhã. É. E depois mandaram sexta-feira, 4h30 da tarde. Ah. É uma coisa que eu acho que é um pouco assim, que faltava no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é precedentes. Igual tem na Justiça, por exemplo. A Justiça tem as súmulas, por exemplo, vinculantes e tudo mais, que é com base em precedentes. Jurisprudências também, que é com base em tal caso. Por exemplo, sempre vai ser daquele jeito que eles vão tratar. Ah, digamos que é um estupro de vulnerável, assim, assado. Todo estuprador vulnerável que fez isso e aquilo vai ter tantos anos de cadeia e assim por diante. Então, eles fazem essas jurisprudências, precedentes no INPI e não tem uma regra. Às vezes, o que vale para uma classe de marca não vale para outra. Então, fica bem, assim, difícil de lidar e prever se vai dar certo um registro de marca ou não. É uma roleta. É bem isso, igual, por exemplo, eles permitem, olha só, eu acho isso estranho, a classe 25 é de marca de roupa, por exemplo, a marca da Polo, a marca da camiseta, e a 35 é a marca do nome da loja. Eles permitem que duas pessoas, por exemplo, a roupa espaço da Lacoste, a pessoa tem registro de marca lá da Polo, da Lacoste, que ela faz Polo, camiseta, calçado da Lacoste. Ela permite que um terceiro tenha o nome da loja como Lacoste, que não seja o que faz roupa de Lacoste. Eu falei, pra mim é tão... confuso, se eu olho o nome Lacoste, eu vou achar que vende produtos da Lacoste, mas não, claro que a Lacoste tem os dois registros, mas eu tô dando um exemplo, e às vezes, tipo, tem o nome da loja Espaço Vago, que você acha que é da Espaço Vago, mas não é, então, tipo, é, exatamente, ou vende a mesma roupa, só que não é da marca que você tá achando que é, são outras roupas. Porque elas são comércio, então eu falei assim, como é que eles permitem isso, porque pra mim é confuso, mas é permitido. Agora, outro dia, é uma ótica. Tem a classe de fabricação de óculos, instrumentos ópticos, e tem a classe, essa 35 também, que é de comércio, né? E porque tinha registro na classe de fabricação, eles não liberaram para um terceiro comércio. Mas por que que para roupa pode? Então, é algo tão, assim, subjetivo, depende da classe, eu acho complicado. É, se fica só no critério de quem tá fazendo, é difícil seguir uma norma. Um padrão, não tem um padrão. E, digamos assim, a pessoa montou o comércio, a maioria das pessoas que montam comércio, loja, as pessoas já têm o hábito de registrar a marca? Vou falar que só quem leva muito a sério e gosta muito do negócio dela, registra. Porque a gente vê no Brasil muito empreendedor por necessidade. Do tipo, não porque ele quer se empreender, investir, aquela gana. Não, eu tô desempregado, vou vender umas roupinhas aqui que eu vou comprar em São Paulo, ali. Vou vender capim de celular que eu vou no Paraguai até achar outro emprego. Não vou fazer isso aqui pra tirar um extra. Não é uma pessoa que entra com tudo pra viver daquilo, pra crescer, sabe? Isso que eu sinto falta, assim. Daí eles, tipo, falam que, o investimento é muito alto, mas eles preferem pagar uma fachada que talvez eles percam, porque eles não registraram o nome. E é isso que eles preferem, gastar, pagar o marketing, pagar a fachada, mas não querem proteger o nome. E aí, se daí outra pessoa registra o nome, eles perdem o nome, perdem a fachada, o investimento, mas mesmo assim eles querem correr o risco. Menina da Lilica e Plica, essa é pra você, hein? Houve um caso com um amigo nosso. Eu não sei se você lembra do Anderson da FAE, aquele que tinha um olho de vidro que sempre tava com sequilha ali, na verdade. Mas é tua administração, mas o pessoal do direito era bem ligado nele. Ele tem uma fábrica de sequilho, né? A mãe dele tem uma fábrica de sequilho, posteriormente passou pra ele e tal. E ele se chamava Beijo Bom, né? E aí ele. Fazia trabalho de faculdade, a gente fez trabalho de faculdade, fez amostra do produto dele, tem vários projetos de faculdade, levaram a empresa dele pra fazer lá dentro, e aí no último ano ele tava se vendo que nem louco, porque uma empresa de São Paulo, que também fazia ali sequilhos, né, e ele não sabia, também se chamava, era Beijo Bom, eu não lembro se, era com, digamos que o nome parecido, não era o mesmo nome, mas era um nome parecido, também estava reivindicando, né, o nome, no caso a marca, né, porque eles não tinham a marca, né, no caso, e eles estavam requerendo isso, e aí o Anderson estava querendo, louco, talvez ele ia ter que mudar o nome da empresa, levar um processo de uma empresa de São Paulo, porque ele não, né, ele não tinha o registro. E aí ele tava que nem louco, assim, sabe? Nossa, ele tava bem triste, assim, né? Porque ele acho que tinha levado na cabeça bem grande, né? Isso. E essa questão que você comentou é muito importante, né? Mas, assim, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte. Por exemplo, nós aqui do Gimito, né? Nós começamos um podcast e nosso podcast começa a ter crescimento, né? Nós começamos a atingir um público maior de pessoas. Aí, sei lá, montamos um clube de assinatura, né, vira um podcast, vamos logo montando o nosso estúdio, né? Como é que funciona essa questão para influencers, assim? Por exemplo, se o cara quer montar um canal no YouTube, ele, né, vou montar um canal no YouTube, vou registrar a marca. Eu acredito que tenha que ter alguma relevância o canal para aí sim registrar a marca. Como é que funciona isso? Não há necessidade de ter essa relevância, porque tem uma categoria de marca que a gente chama classe 41, que é justamente de provimento de vídeos online não baixáveis, resumindo o canal no YouTube, é isso o nome. Então você pode registrar lá nessa categoria, que você coloca esses vídeos lá, apresenta online, e se eu colocar de outra forma, porque lá tem duas formas, a pré-especificada, que é esse palavrão que eu falei, e tem a de livre preenchimento, que eu posso colocar canal no YouTube. Daí eu faço essa forma, eu até solicitei já recentemente, já dois clientes, eu não posso falar o nome, mas já solicitei assim, livre preenchimento nessas categorias, e para ficar protegido o nome justamente nessa categoria. O pessoal da Galaxy One lá, né, que teve aí pois recentemente, nossos queridos, tiveram um probleminha com isso. Não foi muito a questão de plágio, né, mas é que o nome pegou ali. É que assim, não pode ter nome parecido, tá? É engraçado que tem marcas fracas, permitem nomes similares. Mas tem outras marcas que realmente não dá, que se for parecido dá para reivindicar. Não é, não é igual. Se for parecido, puder causar confusão no consumidor, pode reivindicar. Tomar um refrigerante ou um cola-cola geladinho. Isso. Exatamente, gente, não é fácil. As pessoas... outra mania que as pessoas têm. Aí se eu acrescentar mais um L? E se eu colocar no plural? Meu Deus. Tem, caramba, um que eu via sempre era um negócio assim, acho que era trocava uma vogal, eu não lembro agora onde que eu vi. I por Y, uns negócios assim, sabe? Eu olhava pra você e falava, nossa, que coisa ridícula. Então, eles acham, porque assim, eles acham que é a escrita que influencia, e não é a pronúncia, a ideologia. Fusca e Fuscas, não deixa de ser Fusca. Pois é, e outra? Entendeu? E outra, vamos falar a verdade? É feio. Nossa, cara, que coisa feia. Fusca? Não, eu tô falando esse negócio de trocar pessoa... uma letra ali, tira o E, bota um Y, nossa, que coisa. Eu não acho muito legal, tem coisa que é assim, né, às vezes, porque é no, tipo, é inglês. Mas agora a palavra em português não é muito interessante, não. Tem gente que, ah, e se eu agregar mais uma palavra? Vai entrar como imitação com acréscimo. Você pegou o que já tem registro e agregou mais uma palavra. Então, assim, não é fácil. As pessoas tinham que pensar mais no nome. Elas acham que, ah, o nome é bonitinho, eu vou pôr. Não é assim. Não é todos os nomes são pensados. Todos os nomes são literalmente produzidos. Ali, feito um brainstorming, pensado, história da empresa. Você pega um monte de coisa. A sua vontade, o que, que te motivou a abrir empresa? Qual que é a história? Né, o que, que tem por trás? Ah, era minha avó que fazia bolachinha, não sei o que lá. Então você começa a pensar, qual que é a origem dessa família? Ah, é polonesa. Ah, e sobrenome? Você pega, cruza todas essas informações e faz um nome. Isso é um bom nome. Concordo plenamente. É, Jéssica, a Cibrand Marcas, ela só cuida dessa questão do registro de marcas e patentes, ou ali se vocês também fazem a logo, se um cliente quiser desenvolver a arte de uma marca, como é que funciona a empresa? A gente só faz as marcas e patentes, só as marcas e patentes. Aí porque que é um serviço muito específico, quase que a gente tinha que ter uma agência de marketing à parte, sabe? Porque pra fazer um serviço de boa qualidade, né? Algo bem requintado. Porque senão, às vezes, fica só aquela brincadeirinha. Então, assim, se não for pra fazer bem feito, eu acredito que se não for pra ser especialista naquilo, eu acho que não é interessante. Entendi, entendi. Bacana. É, pensando por esse lado, né? Eu pensei que a Cibrand também tinha essa questão de mexer também com o design também. Porque é bem bacana o Instagram de quem vocês. Quem sabe um dia. Posts quem sabe bem um legais. Dia. Ah, então. Sim, não, é. Eu me baseei muito no Instagram de vocês, né? Inclusive, essa questão de você, porque você tá no Instagram ali, né, não tem como olhar o Instagram da Cibrand e você tá lá, né, gravando Reels, eu tô quase o rosto IGTV. da Cibrand. É, exatamente. É igual quando a gente vai lá no Frutos da Terra, lá tem desenhada a menininha polonesa lá, que você sempre vê ela no restaurante, ela tá lá, né. Então, isso. Você virou a garota propaganda da sua empresa. Isso é muito legal. E como é que foi isso pra você? Como é que é isso pra você lá no trabalho, assim? Porque hoje os negócios, eles estão muito mais, né, digitais. Você precisa ter um bom... você precisa desenvolver uma boa rede social, né? Inclusive, eu acredito que o Instagram deve dar uma boa visibilidade pra vocês. Como é que foi isso pra você ter que adotar esse perfil, digamos, de influencer da empresa? Como é que foi isso pra você? Bem natural, assim, até então que veio com uma ideia minha. Eu já vi, tinha poucos posts e eu tava estudando sobre marketing na advocacia. Eu tenho um curso, né, que eu tava fazendo, eu sei que eu tenho que fazer um logo um dia pra mim, né, que eu vou começar a divulgar também a minha área, que eu quero ter atuação e tudo mais. Mas eu vi que a empresa precisava, daí eu cheguei e conversei com a minha superior, com a dona, e falei assim, olha, vamos fazer um Reels? Tem a música que tá em alta, que é aquela, tá movimentando, né, que um monte de gente fez Reels. Eu falei, eu gravei, mostrei pra ela, deu, ai, que legal, vamos postar. Postei, já deu um monte de visualização, achou legal. Daí foi meio que natural, assim, eu queria também divulgar, queria ajudar a crescer, a empresa tá em crescimento. E eu acho que também ela também é sempre muito ocupada, assim, porque ela também tem a outra empresa dela. Então eu falei assim, não, vamos apoiar, eu quero que cresça, porque deu ajuda a empresa a crescer. Não sei, eu tomei pra mim a empresa e falei, vou ajudar, vou fazer. E eu gostei, já era algo que eu queria ver como é que era e tudo mais. Até quando eu tive um hater, assim, eu fiquei doída, falei, não tava preparada, né? Sério? Assim. Você teve hater? Eu tive um hater só, assim, mas é que ficou desmerecendo um pouco o seu trabalho, mas não quero falar muito sobre, até que não convém. Não, mas não, eu fiquei, claro, assim, eu fiquei assim, nossa, né, tem isso, né, não é só lindo, né, não é só coisa linda postar e tudo mais, é difícil ter ideia, ter criatividade, né, também passava tudo ali pelo filtro dele, se ela concordava com a música e tudo mais, né, porque... Ela tem uma política, assim, de valores bem, assim, ela não gosta de brincadeira, assim, maldosa. Eles têm valores, assim, muito, então, dependendo, assim, gestos e coisas, né, não é permitido fazer. É, a questão disso de vocês estarem... Eu suposto de vocês, guys, acho que a rede social de vocês ali é bem completa. Hoje mesmo eu fiz um Reels, né, ali da língua ali que a gente fez no restaurante, que é uma carne, que a carne é um molho, e bateu 2.480 pessoas em menos de um dia. O Nossa, Reels, que legal. Realmente ele é uma ferramenta, tá ali até no restaurante, e os Reels é o que tem dado mais visibilidade dentro do negócio dos meus pais também, e eu que também tô cuidando dessa parte, porque eu trabalho com edição de vídeo, né, e é muito legal, é muito interessante isso, de você ver essas redes sociais, e você tá ali sempre fazendo alguma coisa, e acredito que você, além, você comentou que você tem redes, mas acredito que você deve ter fãs, né? Isso eu Possivelmente, eu acredito, né? Sempre tem, principalmente também os clientes que gostam muito do nosso trabalho. Se já recebi um elogio também, eles falam assim, tem muitos charlatões no mercado. E realmente tem mesmo pessoas que mentem, que querem desesperar o cliente ali. Não, a gente tem uma política de valores, assim, honestidade. E eles sempre me agradecem. Às vezes eu falo, essa marca não vai dar certo. O cliente sai chateado, mas ele não sai com prejuízo no bolso. Pode ter certeza. Bacana, bacana. O Porque a Gabriel pessoa viu se Reels lá. chateia. Ah, A sim. pessoa se chateia, sabe? Quando se fala que não tá disponível o nome. Porque às vezes ela ficou escolhendo entre vários e não tava disponível. Acontece. Só que assim, é melhor ela ficar chateada agora antes de investir numa fachada, investir em divulgação e gastar, né? Do que investir em algo que não vai dar futuro. Por que que eu vou entrar com um pedido de registro de marca que vai dar errado? Que eu tenho certeza que vai dar errado. Tem uns pequena chance de às vezes dar errado. A gente avisa, mas tem outros que é óbvio. Assim, daí a gente fala, por que que a gente vai entrar com um pedido que vai ser negado, vai dar um reclame aqui, vai dar problema, insatisfação para o cliente, frustração. Então, essa é a nossa política de valores. Bacana, nossa, você falando assim parece ser uma coisa, digamos, bem complexa. Eu imagino, né, que deve ser uma coisa assim complexa, assim, que você eu imagino que, claro, não deve ser uma coisa, pelo que você deve gostar muito do que você faz, mas imagino que deve ser uma coisa complexa fazer todos esses trâmites. É um pouquinho complexo, mas a gente tenta facilitar para o cliente falar. Até quando eu tenho que falar sobre um registro de marca, assim, é um pouco técnico as coisas, às vezes que eu falo, só que às vezes tem que ser, mas eu tento trazer para um linguajar mais comum para a pessoa entender. Se ela não entender, eu falo, né? Me fala, se ficou uma dúvida, eu explico de novo. Porque ela precisa entender o motivo para ela mudar o nome e tudo mais. Mas tem pessoas que, infelizmente, ela falou assim: ah, não, eu vou continuar usando assim, porque todo mundo usa. Não, então tá bom. Né? Depois vem o problema, sei lá, tipo, o problema é dela. Eu avisei, eu fiz minha parte. A gente conscientiza, a gente fala, é importante, mas eu não posso pegar lá a mão da pessoa e, opa, né? Vamos lá fazer. Ah, sim. Não, é realmente, né? É de cada um, né? E queria Sim, perguntar para os exatamente. meninos Ô, se o Henrique, antes. Giovanni. Oi? O Moro tá registrado? Moro. Recanto do Moro é Cara, tem que registrado? perguntar pro meu pai isso daí, velho. Vou perguntar pro meu Olha pai, aí, mas ó. Ih, rapaz, julgando olha o é da processo loja. chegando. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque meu pai tem desde 96 o restaurante. Vai Eu acredito que meu receber a pai tenha. cartinha, hein? Vai. E, mas Na tem que ver se ele não verdade, nunca. renovou. Mas ele tem que Ah, isso, tem renovar, que perguntar porque a pra ele. Aí ele marca, tem que ela tem renovar. validade de 10 anos, e às vezes a pessoa registra e, sei lá, tipo, esquece dela, assim, tipo. 96? É, Ah. provavelmente ele já esqueceu. Já faço o vídeo de poucos, né? Mas eu vou perguntar pra ele, mas se não for, eu vou pedir pra ele registrar a marca. Mas eu acredito que sim, porque eu já vi ele mexer. É que, na verdade, assim, essa questão, assim, quem cuida mais é a minha tia disso daí, sabe? Ela que cuida mais dessas questões. A minha tia e minha prima, que vão na outra semana. Porque, assim, é uma semana meus pais e uma semana meus tios. Eles são sócios do restaurante, aí cada um cuida uma semana. Entendi. Geralmente, quem cuida disso é mais a minha tia. Mas eu ia perguntar agora para os meninos se vocês têm sonho de empreender, se vocês têm vontade de empreender com algum negócio. Quer Gabriel? começar aí, Gabriel? Não. Eu vou falar real, não tenho, Não. cara. Não. Não Por que tem. E não? você, Giovanni? Cara, então, o negócio é que assim, eu não me vejo tendo, vamos supor, uma. Empresa. É, uma empresa, digamos assim, no modo tradicional, tá? Tipo, eu vou ter um produto ali, vou, sei lá, ter um comércio, alguma coisa do tipo. Eu me vejo assim, talvez como atuando como um prestador de serviço. Aí já poderia se dizer que sim, mas Não, é empresa esse aí propriamente sim. dita, não. É. Mas e prestador de serviço não deixa de ser um empreendedor também. Sim, é, exatamente. Mas daí, se o meu, daí seria mais tipo um negócio mais. Não voltado a. Caramba, como é que eu posso explicar? É como se fosse uma prestação de serviço de consultoria, algo do tipo, assim, eu realmente acharia legal. Ah, entendi. Mentorias, consultorias, Isso, assim, mas. exatamente. Ah, o Giovanni é bom com pessoas, então você conseguiria. Eu já teria mandado a pessoa tomar no cu há muito tempo. Olha, mas de qualquer forma precisa de investimento, né? Porque quando você dá consultoria, você precisa ter um intelecto, né? Você não Com trabalha com certeza. produtos, mas o seu intelecto é o seu produto. Então você tem que Exatamente. investir em si mesmo, né? E não é barato. Não, muito caro. Eu olho, eu acho bem mais caro do que às vezes ter um estoque, Com dependendo do produto. certeza, porque Eu tava vendo um curso esses dias. além do investimento financeiro, que é gigante, tem investimento de tempo também, que é maior ainda. E o seu aprendizado, como é que funciona o que você assimila? Que tem gente que assimila rápido, fácil, consegue colocar em prática, tem gente que não. Pois é. Então, tem tudo isso. Mas vou te falar, tem muitas pessoas, assim, não sei, elas, sabe, acho que empreendem por necessidade mesmo, assim, elas não fazem o registro e gostam de arriscar o nome. Ou às vezes, ah, eu vou crescer e depois registro. Só que daí pode vir alguém e lá e registrar. Tipo, caso pega do e amigo registra. Ali do Henrique. E pra microempreendedor individual, é o mesmo procedimento? Oi, pode mesmo falar, Gabriel. Procedimento. Não, só uma coisa, falar, Giovani, vamos abrir um restaurante chamado Recanto do Moro? Acho que tá sem patente, marca registrada. Não, tem uma ideia melhor ainda. Vamos abrir um restaurante chamado Recanto do Mouro. Mouro, né? Isso, cara. Aí não divulgação tem política ainda. Não, boa sorte, não, pode colocar até mesmo nome, boa sorte. Eu quero ver a mesma qualidade de comida, aí eu quero ver. Olha só. Eu quero ver todo mundo, até teu pai. Olha, mas é bom cuidar sempre pra ver se não tem ninguém usando. Ainda que restaurante é meio difícil de confundir. É, mas eu vou perguntar isso pra minha tia, porque o meu pai, na verdade, ele cuida mais de contas a pagar e quantas receberem, e eu fico ali ajudando ele, porque o meu pai, ele é um pouquinho estressadinho, assim. Pai, velho, vai esse negócio. Pai, só clicar em continuar ali, cara. Você tá ele olhando é o, só. Saber, ele é o padrão do velho, tá? Aqui em casa não é diferente, não, pra você saber. É a mesma coisa. Porra. Não, é porque meu pai, se eu falar disso, provavelmente ele não vai, talvez, nem ter noção, mas eu acredito que a minha tia tenha feito, porque eu já escutei eles falando alguma coisa assim. E a nosso restaurante, acho que a gente tem até um certificado de nutrição, que a minha prima é nutricionista, que tipo, não era uma coisa assim que o restaurante precisava ter, mas a gente tem, sabe? É, eu vou perguntar para ela, qualquer coisa, eu vou Chique, até mas indicar, verifique se essa questão grande, do né? nome. Sim, claro. Claro, Sim, a claro. gente Não, faz pode todo o sim. processo, a gente cuida. E qual que é o custo de... Me permita fazer essa pergunta, qual que é o custo para registrar hoje uma marca? Olha, eu acredito. Bom, eu vou falar só das taxas, porque o honorário seria muito particular. Isso depende do desempenho de cada Não, tudo bem, empresa, tudo bem. qualidade e tudo mais. Mas as taxas, assim, lá é separado por pessoa física, MEI, né, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Esses têm desconto. Ele paga uma taxa de 142 no início, que é de protocolo, e no final do processo, 298 de concessão. É isso. E já quando a empresa de grande porte, maior que as, entra como demais no CNPJ, às vezes uma SA, por exemplo, aí ela paga 355 de taxa de protocolo e 745 de concessão. E já é um pouquinho mais caro. Ah, E o bacana, tempo de pra quem é meio... tramitação leva de 8 a 12 meses. Ah, sim, é um tempo bem longo, né, de tramitação. Mas, por exemplo, o correto é a pessoa, primeiro ela fazer esse registro de marcas, esperar ela ter um nome, para aí depois ela montar a empresa, ou ela pode ter a empresa e tá nesse meio desse trâmite? Isso, exatamente. O ideal é sempre, se você quer ter certeza que você pode utilizar aquele nome, você tem que pedir o registro antes de abrir empresa. Né? Esperar, tem um cliente lá que estava fazendo, ele estava registrando, esperando dar certo para daí abrir. Se não der certo, ele vai tentar outro nome. Esse já é mais paciente. E já, ou assim que você abrir, você já registra o nome. Porque é engraçado, né? Na hora que você começa a divulgar nas redes sociais o seu nome, ele fica em perigo. Então, já que na hora que você for começar a divulgar e abrir empresa, já registra. Então tem essas duas opções, só que daí você corre o risco de, às vezes, você faz investimentos, digamos, abriu o ponto físico, gastou em fachada, no final o nome não dá certo. Então você tá correndo o risco de perder algumas coisas. O ideal é sempre fazer antes, né? Mas as pessoas, eu vou te falar que a marca é a última coisa que elas acabam pensando, mas é o essencial. Porque todo negócio é construído em cima do nome, tudo. Você é reconhecido através do nome. Se olhar Nike, ai, Adidas, ai, Coca-Cola. Se não tem o nome, não tem produto, não tem negócio. Mesmo assim, elas não protegem. E esse como, Jéssica, você pensa, quando você se formar em direito, pensa em continuar trabalhando nessa questão de patentes e marcas, ou você pensa em seguir outro rumo? Eu gosto muito, só que ela é um pouco mais voltada para o direito empresarial. Claro que eu acredito que eu com certeza ainda teria um vínculo com a Cbrand para fazer algumas parcerias, mas a minha paixão, por enquanto, é criminal. E para a área criminal Criminal. mesmo. Isso, sempre foi o Você quer. foco. Você quer ser juiz, delegado? O que que você pretende? Não, Qual vai advogada ser a... criminalista mesmo. Uma advogada Advogada criminalista. criminalista, né? Bacana, Isso. bacana. É, interessante. Quanto tempo falta para você se formar? Olha, esse ano e o outro. Então, 2 anos praticamente, né? Porque conta esse Dois ano anos, dois inteiro anos. ainda. Isso, me forma no final do ano que vem. Eu já posso pegar uns casinhos interessantes. Ah, legal, bacana. Eu precisava um professor que deu aula pra gente também de administração, o professor Douglas. Ele é bem, bem bacana, trabalhou com o Douglas, eu amo ele. Trabalhou o Douglas com a gente fala lá pra na mim, prefeitura. Pena que você quer ser criminal. Ele fala assim, pena que você quer ir pro lado criminal, porque ele queria, assim, às vezes, tipo, se eu fosse mais pra área dele, né, fazer, enfim, parceria, ou até mesmo ser associada, né, alguma coisa assim. Mas às vezes eu penso, sim, a única área que me chama a atenção é a direita das sucessões, que daí entra como inventários, com herança, essas coisas, assim. E essa área ainda não tive aula, então vai que eu mudo ainda, né? É esse semestre agora. Eu digo que eu vou dar ali a, como é que se diz, a cartada final. Aí eu vou descobrir se é criminal mesmo ou essa outra área. Mas pra mim o criminal... Mas dizem que a gente namora o criminal na faculdade e casa com o civil. Então pode ser que mude, né? Mas eu tenho mais vontade porque exatamente. Eu gosto de ser dinâmica. Ainda que a gente de marketing é bem dinâmico, porque eu fico na área comercial, né? Eu fico ali tratando com os clientes, explicando e negociando. Então eu gosto bastante dessa área. E criminal fica correndo pra lá, pra cá, e vai em delegacia, e vai em presídio e tudo mais. Agora as outras áreas já são mais paradas pra casa. Eu sou muito agitada, então eu me vejo mais fazendo algo dinâmico, assim, correndo, sabe? Sim, sim. Pensa em fazer uma segunda graduação? Penso, já tenho vontade, mas não sei. Mas é mais por curiosidade mesmo, assim, de acho que saber mais sobre o ser humano. Eu queria fazer psicologia. Psicologia é um curso interessante também, mas psicologia eu acho assim, acredito que é um curso que tem, ele engloba também várias questões, tem a psicóloga que trabalha na escola para crianças, é um curso bem interessante. Eu penso mais no direito, assim, tipo, para entender mais um pouco de criminologia, de como é que, tipo, mais voltado nessa área, sabe? Psicologia das crianças, às vezes que sofreram algum tipo de Nossa, abuso familiar. Você gosta de CSI, né? Eu tive aula de você gosta psicologia de CSI jurídica. Ah, eu sim. Gosto, daí queria tipo, ir para psicologia nessa área. Assim, que eu acho interessante estudar mais o ser humano, entender os aspectos do cérebro e também. Que bacana, bacana. Vocês pensam em fazer uma segunda, ou caso o Giovanni pense em fazer uma segunda graduação? Eu já fiz, queridão. Ah, você já fez, né? Perdão, segunda. Graça não, tem doação, perdão, é verdade, você já tem duas, né? Ah, cara, talvez futuramente, assim, mas nesse momento ainda não. E você, eu penso em fazer algum outro curso, alguma outra coisa? Eu penso, no momento, cara, eu tenho que fazer curso de NR, muito porque eu trabalho com energia elétrica, então essas partes de NR dão uma crescidinha no currículo, pessoal. Mas agora é um excelente momento pro Gabriel rodar a vinheta lá, Gabriel. Porra, ainda bem que meu avô saiu da cozinha. É que aqui não tem estúdio, flow, essas porra, é cozinha. Não, cozinha. Momento capricioso! Caralho, foi mal. Bom, o nosso momento capricioso... Eu trabalhei a semana inteira, cara. Minha garganta tá fodida. Esse foi bom, esse foi bom. Pior foi aquele do Harry Potter lá, que se mandou aquele... Ah, não, cara, do Harry Potter tava bom. Foi mal, Jéssica, mas esse foi bom. Porque o do Harry Potter tava com corona e não sabia. Eu gravei aquela porra. Eu tive que fazer isso com corona. Ah, é, o Giovanni falando, não, que tem que fechar a pulseirina. Eu não entendo nada de quadribol. Que quadribol, esse esporte não existe. Eu entendo, só não faz sentido. Voltar pro quadribol, caralho. Puta que pariu. Deixa passar o quadribol. Não faz sentido, você sabe disso. Cara, não, tá louco, cara, tá louco. Mas enfim. Jéssica, bom, eu não vou dizer que... eu vou dizer assim, eu stalkeei você antes de convidar você, tá? Ixi, e durante... stalkeei no bom sentido, no bom sentido não, porque eu tenho que saber a convidada, né? Eu tenho que saber que é a pessoa que eu vou trazer aqui. Mas, bom, você foi uma pessoa... desculpinha do cara. Deixa eu terminar a fala. Ah, o host dá uma... Pô, você levanta essa bola, você acha que eu não vou cortar o caralho? Tá, mas deixa eu terminar de falar. Bom, a Jéssica foi uma pessoa que passou por um... Bom, pelo que eu vejo, você sempre posta coisas motivacionais, coisas assim que motivam. Você parece uma pessoa extremamente centrada no que você faz. E Bom, esse tempo atrás que você acha que foi viajar, se eu não tô me enganado, pro Rio de Janeiro, pá, postou foto lá, legal, né? Tipo, foi um momento talvez de vitória ali. E você foi aluna FAI, né? Pelo que eu não tô me errado, você foi aluna FAI. E eu gostaria de perguntar pra você, nesse momento capcioso, Giovanni também foi, ganhou o prêmio de Best Student Ever, né, da FAI, né? Bigode, melhor bigode do ano. Chave da FAI. Bigode mais chave da FAI. E gostaria de perguntar a você, como é que você tá, como é que você vê, assim, essa sua vida? Você diria que você é você diria que você tá em um alto nível? Como é que você faz pra atingir esse alto nível? Porque eu sempre vejo que você é muito centrada. Você realmente é muito focada nos seus objetivos. Isso, tipo, é bem nítido e não precisa conhecer você pra perceber isso. Porque dá pra perceber, tipo, que você tá lá sempre postando o teu dia a dia, teu trabalho, teus estudos, as motivações. Como é que é isso pra você? Ai, que bom. Fico muito feliz com os seus elogios, mas engraçado que eu não me considero, assim, esse alto nível. Eu ainda falo... Pra mim, eu sempre tô... abaixo, porque eu sou muito crítica comigo mesma, eu exijo muito de mim, então parece que nunca tá bom, né? E eu sempre busco melhorar, eu sempre procuro os feedbacks das pessoas, né? O que elas me falam, eu pego, sento, é verdade mesmo? Eu tenho isso? Eu pego e sempre fico fazendo uma análise, o que que eu deveria melhorar? Como que eu deveria ser esse aspecto da minha personalidade? Né, eu visualizo a minha personalidade, olho a forma como eu tô trabalhando, como eu tô estudando, o que pode ser melhorado, o que eu devia saber mais, aprender mais. Sempre conhecimento, sempre busco muito. Mas eu aprendi também que a gente sempre tem que unir o espiritual, não somente conhecimento técnico, mas também espiritual, pra gente ficar bem. Porque senão eu fico workaholic. Tô trabalhando, estudando, trabalhando, sim, estudando, sim. Estudando. E os objetivos, claro, que são grandes, assim, às vezes eu olho assim, nossa, parece impossível na visão de hoje, mas a gente não sabe como é que vai ser daqui 10 anos, mas acho que é disciplina e foco, saber o que você busca, né? Ter um norte bem definido. E depois fica fácil você excluir coisas que não tem a ver com o objetivo principal, né? Bacana, bacana. E você comentou que você tem questão de ter ali uma força pra te ajudar. Você é religiosa? Pratica? Qual religião que é a sua? Eu não tenho uma religião. Assim, eu acredito em Deus, claro, acredito em Jesus, essa parte. Eu fui batizada, vivi muito tempo no católico. Atualmente eu vou na 316 Church, que é meio que evangélica, mas eu vou muito para aprender sobre a Bíblia, a palavra. Eu acredito que lá ensina muito sobre como a gente deve ser. Eu sempre falo que Jesus era uma pessoa perfeita, sabia como conversar com as outras pessoas, sabia, enfim. Tem uma parte que me marca muito, que é sobre dar a outra face. Então eu acredito assim, que se todo mundo seguisse alguns princípios básicos, assim, o mundo seria muito melhor. Mas eu busco melhorar por mim e os relacionamentos que eu tenho com as pessoas, até porque não parece, mas às vezes eu tive muitos problemas também, então eu busco sempre melhorar e os feedbacks, e eu gosto dessa parte que o espiritual ajuda. A gente precisa de uma força além disso tudo, sabe, que move a gente, não é só algo lógico. Claro que também se eu entrar em outros termos, né, esses dias eu coloquei num post que eu já consagrei a Ayahuasca também, que envolve mais a parte de expansão de consciência. Uns vão falar que é droga, que é alucinógeno e tudo mais, outros que não concordam com isso, né, eu respeito a crença, é algo vindo da Amazônia, algo mais indígena, do Brasil mesmo, de algo até milenar, alguns falam que é milenar, utilizado há muito tempo, e é algo para expansão de consciência, você acessar seu interno, as coisas que você deseja, e também enfrentar traumas, problemas. Eu sempre busco me resolver comigo mesmo, que acredito que com uma mente forte você... vai em frente, mas para ter uma mente forte, tem que ter também um espiritual forte, ter alguns valores, princípios, então eu busco unir tudo, assim. Que bacana, muito interessante isso. Eu te perguntar também se você pratica meditação, mindfulness, alguma terapia alternativa? Eu queria, eu já fiz, tipo, a terapia, já fiz Theta Healing, né, já fiz hipnose, por exemplo, meditação eu tento, mas eu sou muito agitada, eu tava vivendo esses dias o mindfulness, né. Tava até pensando em fazer, mas vou te falar, né? É caro, né? Caro essas coisas. Eu queria fazer uma yoga, por exemplo, mas olha... Mano, não digo pago, eu faço pela internet mesmo, né? Eu coloco o fonezinho, a gente até teve um podcast, primeiro podcast do ano foi sobre terapias alternativas, a gente chamou... Eu assisti esse de vocês. Eu escutei, né, na verdade. Eu tava me segurando na cadeira, que eu achei que você ia deixar passar essa. Mas assim, uma coisa que eu percebo, assim, você comentou que você é aluna FAI, não é fácil ser aluno FAI, né, eu até falei pro Giovanni, cara, pô, parabéns, passei por ser alumni, cara, não é fácil ser o melhor da turma. Não é fácil mesmo. Tipo, eu nunca fui o melhor da turma. Tipo, nem no colégio, nunca. Lá, sei lá, ficava em quinto. Acho que o ano. Sabe aquele coeficiente da FAE? Lá que tem o teu ranking lá da FAE? Sabe que tem, né? Aham, sei, eu olho o meu. Eu terminei em quinto, quarto lugar. Eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil ser o melhor da turma. E como é que você diria assim que você tem um método de estudo? Ou simplesmente você vai na raça e consegue? Como é que é isso? Na raça, porque eu não fico aquele dom espetacular, assim, de ir bem, assim, sabe? É muito, muita raça, é muito estudo mesmo. Horas e horas de estudo, não entendi, vai lá de novo, porque eu tenho essa compreensão de que se eu odeio um negócio, eu preciso estudar mais ainda, pra entender. Não tem dessa, eu não gosto, eu não vou estudar. Não, eu vou estudar tudo, eu quero entender tudo, eu preciso entender como é que funciona esse processo e tudo mais. Então é muito estudo mesmo, final de semana, porque eu trabalho o dia inteiro, né? Talvez acaba passando uma noite, sábado, domingo, estudando. Até então que é o meu segundo melhor aluno na FAE, né? O primeiro foi em 2020, no primeiro semestre de 2020, e agora referente ao primeiro semestre de 2021. Então, ganhei dois, tem horas que eu falo, não sei nem como, só estudando. Mas eu sempre estudei muito, isso nunca foi um problema pra mim. Até então que, pra mim, é frustrante não ter passado na Federal, por exemplo. Eu reprovei na segunda fase da Federal 2 anos seguidos. Eu também. Na raiva a gente tem. Não consegui. Mas, assim, uma coisa que eu percebo... O Giovanni até foi aluno FAE e ele até ficou surpreso, né? No dia acho que foi da formatura, né, garçom? Tô errado, né, Giovanni? Ah, foi total surpresa do Prêmio Francisco de Assis. Meu, São Francisco de Assis, acho que eu nunca vou conseguir na vida, porque o primeiro período, nossa, isso eu queria. Foi um susto ter recebido. Ele ganhou a pós-graduação, né? A pós-graduação, né? A bolsa. Ele ganhou a pós-graduação. Oh, se eu soubesse disso antes, mas agora eu já tô no sétimo período. Tem que começar de novo a faculdade. Lembro desse piá. Eu lembro de você mandando mensagem, 7 horas da noite, piá, tô passando mal, tô tremendo, falei, vai morrer. Mano, eu tava andando em círculo na sala ali, falei, caralho, o que eu faço? Depois vou no YouTube e vejo essa bolacha de bigode sorrindo pra câmera. Ei, Giovanni, mas olha só. Ai, eu queria esse prêmio. Oh, meu Deus, eu não posso. Foi negócio, pô, extraordinário. Foi totalmente no susto ter recebido, mas caraca. Abriu uma coca de café pra comemorar, né? Abriu uma coca de café. Tem uma menina na minha sala que ela ganha a melhor aluna FAE todos os semestres. Por isso que eu não tenho esperança do São Francisco de Assis. Cara, mas isso, aí é que tá o negócio. O Francisco de Assis tem chance, porque ele não é só nota, né? Ele tem outros. Ah, e há horas complementares também, né? Mas horas eu também faço muito. De assiduidade. Aí são os dois ali. Frequência, né? Eles olham a frequência, olham nota, um monte de coisa. Bom, que bacana, bacana isso que você compartilhou hoje com a gente. Legal mesmo, fiquei feliz que você topou de gravar com a gente. Espero que você tenha gostado de gravar com a gente hoje. Oi, pode falar. Posso só fazer uma última perguntinha técnica para a Jéssica? Claro. Claro, uma das maiores vigaristas que eu quase fiz. Eu não sei se você vai saber o que poderia ter acontecido. Tá, o que aconteceu? Ano passado, né, como a gente estava tendo aula em casa, e aí eu estava assim, né, estava navegando durante a aula, digamos assim. E aí, o que aconteceu? Eu li um negocinho na internet, ela falou, pô, vou dar uma olhada, né? Uhum. E aí eu coloquei, eu não vou lembrar agora qual que era o endereço, eu coloquei acho que tipo playstation6.com.br, alguma coisa assim, e eu vi que o domínio não tinha sido comprado. E aí eu fiquei pensando, pô, será que se eu comprar o domínio da PlayStation, eles vão ter que comprar de mim? Pra poder usar? E aí eu fiquei pensando nisso durante a aula, só que eu vi ali que era tipo o valor, né, como era em dólar, era um negocinho considerável. Salgado. É, levando em consideração que o PlayStation 5 tinha acabado de ser lançado, seria um tempinho, ia ter que investir uma bala nisso ali. E aí eu fiquei pensando, pô, mas será que se eu comprar o endereço com o nome da PlayStation, eu não vou levar um processo deles? Se eu fizer isso, eu poderia ser processado? Processado eu não considero, não. Tá? Porque eles têm que cuidar dessa questão de domínio. É eles que têm que cuidar. Até se você inventar PlayStation, sei lá o 6, sei lá o que, vai dar certo no domínio. Então, o que que acontece? Nesse caso, eles podiam tirar teu domínio do ar, porque o registro de marca ele é mais forte. Então, eles entram com um pedido para tirar você do ar e tiram. Eles não vão conseguir pegar o domínio para eles, mas eles vão conseguir fazer com que você pare de usar e saia do ar, entendeu? Pô, devia ter comprado o domínio, então. Pô, já dá sacanada na Sony. Pô, me falasse, pô, eu pagava metade, cara. Puta merda. Vamos ver se tá, foi comprado. Eu não recomendo muito, né? Porque, enfim, não, vai saber o PlayStation. Olha o dinheiro que eles têm, né? Não é pra ganhar dinheiro, é pra sacanear mesmo. É uma questão moral, não é? Moral, cara. Não é por lucro. Sacanear realmente. Por isso que eu sempre falo pro cliente, veja também se o domínio tá disponível. Né? Porque às vezes você quer uma marca que não tem o domínio disponível. Ou você vai ter que se estressar fazendo tirar do ar, igual o Instagram, arroba do Instagram, você tira do ar, mas você não vai conseguir o arroba pra você. Eles não vão passar pra você aquele arroba. É importante que a pessoa saiba isso. Eu não quero. Eu só não quero deixar eles usarem. Basicamente. É bom, pra sacanear, tem várias formas. Uma coisa que eu queria falar, outra, que é um pouco técnico, mas muitas pessoas confundem e acham importante falar. Razão social, nome, fantasia e registro de marca. Meu Deus do céu. É difícil. É difícil porque eu tenho um vácuo aí. Sabe? Eu vou explicar qual que é o motivo. Então, razão social é o nome da junta comercial do estado. Não sei se você sabe, mas a proteção é só estadual. Ou seja, eu posso ter outra empresa em outro estado com o mesmo nome de razão social que a minha. Que não é muito interessante, mas tá bom, pode ter. Só não pode ter dentro do mesmo estado duas iguais. A junta comercial só olha isso. Se já tem um registro de razão social com aquele nome, não pode alguém abrir com o mesmo nome nesse mesmo estado. O nome fantasia, a junta comercial não olha. O que você pedir para colocar lá, eles põem. Só que tem alguns nomes fantasias que eles têm registro de marca. Em regra, não podem ser utilizados, mas a junta deixa você pôr lá. E como é que se convence a pessoa da importância do registro de marca se a junta deixa fazer isso? É aquela velha história, tá proibido, mas se quiser pode. Sabe, fica muito ambíguo, fica confuso para as pessoas entenderem. Oh, se não pode, por que que eu posso colocar então? Né, as pessoas sempre questionam esse lado. Eu falo, veja bem, esse aqui é o nome fantasia, o nome pelo qual você atua, o nome que você divulga. Junta comercial não protege ele, então o que que você faz? Se esse nome fantasia é o nome do seu produto ou do serviço que você oferece, você tem que registrar ele como marca. E a proteção da marca é nacional. As pessoas chegam. Ah, deixa eu ver se na minha cidade posso, no meu estado. Ah, mas em São Paulo pode, né, moça? Aqui no Paraná. Sei que no Paraná tem, mas em São Paulo posso. Então, ai, menina, não é assim que funciona. Né? A marca é nacional. Então, tem um lá registrado com aquele nome e ninguém mais vai poder usar o mesmo nome em todo o Brasil. E claro, e é muito fácil nas redes sociais você achar alguém te copiando. Você faz registro de marca, bate lá no Instagram, você achou outro arroba. Só pegar uma empresa como a nossa, ou até mesmo um advogado, e manda notificação. A pessoa já vai levar um susto e vai parar de usar, né? Já pode chegar pedindo indenização direto também. Indenização é de 3 a 5% do faturamento bruto dos últimos 3 anos da empresa. Então, você pega uma empresa que faturou bruto R$300 mil nos últimos 3 anos. Imagina, 3 a 5% já dá uma doída, né? Fora que ela tem que parar de usar o nome. Para de usar o nome, perde fachadas, investimentos e ainda paga indenização. As pessoas tinham que levar mais a sério essa questão do registro, eu vou te falar. Tem empresa que vê que você tá usando o nome, que é igual dela, ela fica quieta. Aí ela espera você crescer, fatura mais, chega e mete um processo para conseguir tirar dinheiro de você. Então tem que ficar muito esperto com tudo isso. É, senão o garoto de Minecraft 12 anos vai derrubar a gente, pessoal. Ou a gente vai derrubar ele. Vamos ver. É, quem que vai... Exatamente. Quem que vai chegar antes? Eu falo assim que se a pessoa tiver mal intencionada, às vezes ela consegue. E tem uma brecha na lei lá, porque em regra, marca é de quem registra primeiro. Ah, eu tenho desde 2001. Mas se outra pessoa em 2021 registrou antes que você, perdeu o Playboy. Resumo, né? Da história. É bem estranho isso, realmente. Até... um caso, eu acho que talvez você deva ter visto em algum noticiário, alguma coisa assim, que foi o do Bruno Henrique. Bruno Henrique. O jogador do Flamengo, ele teve aquela frase que ficou marcada no Flamengo, acho que foi 2019, ele falou que... Mas tá em outro patamar essa? Não. É, essa aí. A gente tá em outro patamar. Porque nós estamos em outro patamar. Literalmente tá em outro patamar. Nós estamos tá em outro patamar. Aí teve uma mulher, ela foi e registrou um... uma loja de, acho que era comércio de material esportivo, alguma coisa assim, e registrou com a frase dele. E aí ela foi processou ele para ele ter usado essa frase no merchan lá, alguma coisa assim. Foi. E deu Beleza. uma polêmica gigante na época. Nossa Senhora. Se chama de onde eu venho, essa pessoa se chama filha da puta. É basicamente, filha da puta. Que eu ia falar? Sabia que tem até nome de carro registrado? Amarok, Fusca, tudo nome registrado de marca. Tava olhando, tem os Porsches lá também, Cayman, Era. Tudo tem que ser registrado como marca. Gemito. Bacana. Ei, deixa eu contar Gemito. uma curiosidade, porque isso aqui é busca pública, então se tá no público quer dizer que pode ser Claro, dito, claro. né? Tá lá no INPI, quem quiser é só procurar. Teve um colégio aqui de São José dos Pinhais muito famoso, tá estudando nele, Top Gun, conhecem, né? Sim, eu Mas estudei lá. conheço mais do que eu gostaria, Eu estudei infelizmente. lá. Eu e o Giovanni Enfim. somos de lá, né? Filhos de. Estamos junto com o Tom Cruise. Ó. Então, vocês sabem que o Top Gun foi por causa do filme, né? Não Sim, sabia claro. dessa. Caraca. Daí, Capaz, mano, o logo é a mesma coisa. O logo é do Top Gun. Você nunca percebeu Então, do filme? eu sabia não, que era deixa eu parecido, mas falar. sabia que tinha sido por causa disso. É a mesma Então, fonte, desculpa, desculpa. porra. Adivinha o que aconteceu? Eles entraram com o pedido de registro e quem entrou contra eles foi justamente a produtora do filme Top Gun. Caraca, quem foda, né? Vai mexer com eles. E não o suficiente, eles fizeram um acordo com o filme. E conseguiram o registro, mas eu não sei quanto de dinheiro foi. Tipo assim, um Caralho, acordo do cara. tipo, meio que o filme autorizou, mas você tem que pagar pra eles, entendeu? Tipo, isso tudo é certo, tipo, né? Fazer quase como se fosse um royalty, assim, pra poder usar o nome, porque querendo ou não, o nome sim de alto renome, conhecido. Então, eles tiveram que falar com a produtora lá, negociaram pra poder usar o nome. Não, isso pode, né? Claro que pode. Porque o INPI deixou também, porque às vezes você negocia, a pessoa fala, não, pode usar, mas o INPI mesmo assim veda. Né, mas como colégio é totalmente diferente de produtora de filme, daí por isso passou. Mas eles tiveram que, por exemplo, mudar o logo. Vocês viram, né, que ele teve a mudança, porque meu, o logo Sim. deles era a imitação. E o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele não protege cor, ele protege o design da logo. Eles pegaram o mesmo design, só trocaram as cores. Então isso sim era imitação. Caralho, mas isso Aí, o Tom porque em Cruise vai outras no Top classes, Gun. porque em classes diferentes pode ter registro, né, de marca. É, nomes iguais. Só que, putz, eles pegaram a mesma logo, né? É, complicado. E em falar nisso, vamos ter Top Gun 2 também, né? Nos cinemas esse Eu ano. sou. Tomara que seja só o filme, porque a Nossa! escola pega dois. É, não, vai É, ter só do agora. Pedro. Não, é que o Giovanni ganhou uma pós-graduação no Top Gun, ele vai usar o uniforme de novo. O Top Gun fechou, né? Eles venderam o processo, né? É, Isso, virou acesso venderam. agora. Perdeu a magia. Não tem mais o Tom Cruise jogando vôlei de Não calça jeans na tem. escola. Não tem. Homens musculosos que pegaram o óleo da cozinha e passaram no corpo pra jogar vôlei. Jogar vôlei na quadra da Marinha. Gente, eu amo esse filme, eu sei ele de trás pra frente. Esse filme é bom pra caralho. Eu zoo, é um filme. É um filme assim que tem tendências gays pra caralho, mas eu gosto. Porra, o Tom Cruise com aquele Aquela Take My cabelo. Breath Away, aquela música, Take ela my me anda. breath away. Porra, essa aí é musiquinha de casal, porra. Eu penso eu na moto com o Tom Cruise. Eu falo, que cena linda. Puta que pariu. Eu adoro ver os aviões subindo e descendo. Meu sonho de costume é naquela parte dos Estados Unidos, só pra ver. Sabia? Queria. Só entrar num jato e passar por cima dos Estados Unidos inteiro. Com Tom Cruise, né? Claro. Não, pô, tem que ser patriótico, tem que se alistar na Marinha. Aí vem. Ah, Marinha, Tem. o que eu vou fazer na Marinha? Marinha. Vai lá. Vai usar uma calça apertada lá. Fica à vontade. Tem um ramo no direito marítimo, mas sabe, tem uns ramos no direito que é difícil de acessar. Tipo, tem que ter o quê? O direito marítimo é um deles. Tem que ser japonês, no mínimo. Extremamente específico o negócio. É, O pois é. host, você tá tentando falar 10 Oi. minutos, pode falar. Não, não, pode continuar. Eu tô só todo risado, pode ficar tranquilo. Pode, se quiser continuar, pode continuar, não tem problema, não. É, caralho. E aí, como é que tá a família, Gabriel? Ah, tá bem, o corona passou, né? Essa desgraça foi Olha o embora. tipo desses caras, mano. Meu Mas, Deus do não, mas céu, o cara tá se preocupando com a minha família. Ainda mais ainda que a mãe dele ia passar aqui na semana que nós estávamos com corona, né? Falou, não passa, porra, corona! O host aí afrouxou a coleira agora? Não, meu amigo. Agora estamos solto, Não, pô. nem colocou a coleira Ah, é. em mim. Porra. Bom, antes de eu gostaria de passar alguns avisos finais. primeiramente dizer que foi ideia da Ana Ferraz, uma das meninas que participou com a gente no podcast do Harry Potter, fazer um podcast sobre o casal nerd, né? Como que seria esse podcast? A gente teria a Ana e o namorado dela, o Lucas lá do Rio de Janeiro e a namorada dele, e aí todo mundo traria alguns casais nerds, e aí a gente teria um podcast sobre com esse tema, né? E eu também pensei que se o Giovanni e o Gabriel quiserem chamar alguém, estão convidados também a convidar alguma menina nerd. Ou pode chamar o... Não, o Giovanni já tá aqui. Querem, se o Gabriel quiser chamar o Chupetinha lá dos Lascos. Não. Que isso? Ô, o cara tá querendo incentivar meu casal a infidelidade, pô. Porra. Bom, e a Jéssica também tá com... 22 anos de união, porra. Eu tô convidada? Como é que é o negócio? Como é que é o negócio mesmo? Assim, a gente, a Ana, ela tem um casal nerd, né? Mas o que o casal nerd vai falar sobre? Ele tem um casal nerd, e aí sobre coisas nerd, videogame, filme, sobre coisas do mundo nerd, né, que a gente gosta. Possivelmente vai ficar mais pra filmes, né? E pelo que eu sei, aqueles três casais, eles gostam de Harry Potter, então possivelmente a gente vai ter vamos falar alguma coisa de Harry Potter. Eu vou ficar boiando nisso aí. Ah, não, Harry Potter de novo, não. Sobre Harry Potter, tô dizendo que os casais gostam de Harry Potter, não vai ficar só no Harry Potter. Hein, gente, mas não dá assim... pra mim, não, eu vou boiar nisso aí, porque eu não sei quase nada de filme, nem de videogame. Nem de videogame? Bom, mas se você souber alguma coisa sobre... pode falar sobre o Top Gun também. Pode falar sobre o tema que você achar melhor, né? É assim, a gente coloca um tema, mas a gente sabe, como a gente viu, o podcast, ele foge um pouco da questão, assim, de a gente ter um tema central. A gente inicia naquele tema, mas ele sempre vai se quebrando. É, um pouco, né? Bastante, né? Um pouco você tá sendo gente fina com a gente. Gente fina, né? A gente quebra bastante, né? Então, o podcast, ele é legal por conta disso, né? Até se um dia você tiver a oportunidade de gravar um pela Cibrante, você vai ver que pedir pra alguém contar a história da empresa, você vai ver que papo vem, que se torna uma coisa bem legal, bem descontraída de gravar, né? Isso que é o legal do podcast. Bom, falando dos avisos finais, na sexta-feira, essa sexta, começamos a nossa campanha RPG, né? Finalmente vamos ter o nosso RPG Fest. Gabriel, você é a primeira vez do Gabriel no RPG de mesa, né, Gabriel? Aleluia! E, cara, ó, essa aí é piadinha interna, mas, pô, esse personagem, cara, foi de explodir a mente. Foda. Depois o Henrique vai saber nos backstage. Tá, tudo bem. Bom, você sabe o que é um RPG de mesa, Jéssica? Ou não tem a mínima noção? Não, não sei. RPG de mesa é... Sabe o que é um RPG ou não? Já ouvi falar, mas não tô lembrando o que é agora. Bom, eu vou explicar de uma maneira um pouco mais simples. O RPG, por exemplo, tem um mestre, então ele vai contar uma história. Cada integrante cria um personagem. Do jeito que você quiser. Quero que meu personagem seja louco. Loiro, tem esse nome e tal. Aí você cria um personagem, cria uma ficha. Aí o mestre dá alguns pontos. Ah, quero que ele tenha tanto em força, tanto em destreza. Você monta uma fichinha pro teu personagem. Aí o mestre, ele vai narrar uma história. E nessa história você tem que ir se desenvolvendo, né? E aí o tema dessa terceira campanha que o pessoal da Tribal tá fazendo é sobre faroeste, né? Então a gente joga RPG de mesa também. É uma coisa bem nerd, né? Tem muita gente que às vezes não entende, mas é bem legal, tá bem editado. Até o link tá na descrição aqui, a gente já gravou os contos de Alengar, e aí também o The Lost World, né, um RPG sobre sobre medieval, né, e o outro RPG que a gente terminou agora a campanha recentemente foi o The Lost World, que é sobre um mundo apocalíptico, né, então o RPG de mesa é bem legal, e estimula também a criatividade, é bem, bem interessante. Falando sobre a nossa próxima convidada, nós vamos receber aqui uma dubladora, né, e vai ser bem interessante, ela é bem divertida, acho que vocês vão gostar bastante, Giovanni e Gabriel, e a Jéssica também está convidada, se quiser participar na sexta que vem, né, fora essa sexta, na outra, a gente vai receber ela aqui para estar aqui com a gente, vai ser muito legal também, e antes de a gente terminar mais um aviso, né, como é um ano diferente, esse ano nós vamos ter um ano de eleição e um ano de Copa do Mundo, né, então a gente vai trazer alguns podcasts sobre futebol, a gente vai trazer o Boteco do Coxa aqui, vai trazer os convidados futebol, né, pra falar, comentar sobre a Copa e tudo mais. Na questão de política, eu penso em trazer algumas pessoas que fazem parte dentro de campanha, como o Fernando, que foi meu chefe, que ajudou a criar vídeos na campanha eleitoral, trazer pessoas que fazem parte dentro de uma campanha para saber como é que funciona. Se algum político quiser vir participar com a gente aceita, só que a gente não levanta nenhuma bandeira partidária aqui no podcast, só deixando isso claro, né? A gente chama, a gente conversa com o político normal, mas a gente não vai levantar nenhuma bandeira partidária, né? PSDB, PT, enfim, não vai levantar nenhuma bandeira, a gente traz e conversa com o político normal, né? Como se fosse um episódio. Acredito que isso vai ser mais pela metade do ano, né? Ainda tá muito cedo ainda para gravar esses podcasts, mas a gente vai trazendo, decorrendo com o ano, né? Lembrando também que nós temos nosso canal no YouTube, de Mito Animação, já está com um novo episódio sobre a animação que a gente fez dos contos de Alengar, tá muito legal lá também, de Mito Animação, vou deixar o link na descrição, e não deixar de ver o nosso Instagram, que sempre estão postando algumas curiosidades lá. Fiquem de olho que vai ter fotinha legal lá daqui a alguns dias. Hein, chama o Douglas pra fazer um podcast qualquer dia. Com certeza. Ah, pode ter certeza. Eu vou chamar ele sim. Porque daí a gente chama você tem também. Tem o professor Marinho. Não sei se conhece, da FAIS. O professor José. Marinho ficou de vir aqui no podcast. Inclusive, eu tenho que cobrar ele de novo. Ele ia vir pra segunda parte da monarquia aqui com a gente. Eu mandei mensagem pra ele. Falei muito com ele sobre política, essas coisas. É, o debate pronto, né? Ele tem um podcast, a gente convidou eles ficaram de aceitar, mas eu vou dar mais uma cobrada nele lá também. Vamos ver. Sim, vai ser bem interessante. Bom, então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Muito obrigada.